Zingerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca. Zingerelhos. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se ouvir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. Tua terra da fartura sustento para o ano inteiro. Alegria de quem vive em Barroso não se compra com dinheiro. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se unir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo tem de se unir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. O teu chão é chão sagrado, é o lugar onde eu nasci. Podem dar-me o mundo todo, ai Barroso, ninguém me arranca daqui. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querem dar cabo das serras, Barroso, não podemos permitir. Barroso, Barroso, Barroso, o povo vai resistir. Querem dar cabo das terras, Barroso, não podemos permitir. Não podemos permitir. O povo vai resistir. O povo vai resistir. Olá. Esta semana o Zingarelho é mais feito em cima do joelho do que o costume. Para começar, estivemos com Carlos Libo e o tema Exploração, numa espécie de introito para falar das lutas contra a mineração. Na semana passada, houve manifestação em Montalegre, que contou com várias centenas de pessoas, mais uma vez vindas de várias áreas do país, com muita gente a aproveitar a concentração em terras do Barroso para gritar contra os planos mineiros para a sua própria região e muitas outras em ato de solidariedade, apesar de, com a abrangência do plano mineiro, não se poder falar de zonas que não venham a sentir os impactos deste ataque à natureza e ao mundo rural. Como se sabe, a Câmara de Montalegre é amplamente favorável à mineração no seu território, pelo que a manifestação teve uma importância especial por ter partido exatamente das portas dessa autarquia, tendo depois percorrido o centro de Montalegre, aproveitando para se dar a mostrar mais uma vez a quem visita a cidade para a Feira do Fumeiro. sabendo dessa importância, sabendo também da incapacidade que têm em derrotar a contestação com argumentos, a Câmara decidiu, na noite que antecedeu a manifestação, arrancar todas as faixas que foram penduradas pela cidade numa atitude clássica de pequenos ditadores ou nazizinhos, como diria a Rosa Mota. A luta contra as minas não se ficou por aí. Em Lisboa, na Sirigaita, dezenas de pessoas estiveram juntas a pensar e a discutir a mesma questão. A quantidade e a variedade de pessoas presentes demonstra que definitivamente esta luta chegou aos ambientes urbanos. Não foi fácil, porque os cantos da sereia da descarbonização e das transições andavam a encantar as almas mais incautas dos novos movimentos ecologistas. Uma consciência que assim sai dos montes e chega às cidades, mas que ainda assim está praticamente desaparecida da campanha eleitoral e, com uma única exceção, o discurso mais crítico que se ouve é o de que as populações têm de ser ouvidas. Uma preocupação legítima, claro, mas que toca apenas numa das feridas que este plano de fomento mineiro cria. Como se, desde que se fale com quem é atingido por uma bomba, essa bomba pudesse então ser lançada. O discurso da ecologia em ambiente de crescimento económico eterno, essa impossibilidade filosófica e prática, é o que mais ordena. Para quem se tem debruçado sobre esta questão, mais do que sentir a coisa como pobreza franciscana, vê-a como um aproveitamento político, uma tentativa de angariar um voto ou outro sem se comprometerem com nenhum furo, porque, na verdade, todos os partidos, quase todos, veem esta questão como de enorme importância para a economia. A coisa que acham que deve comandar a vida. É por isso que as tentativas dos movimentos de várias zonas em obrigar os candidatos locais a tomarem uma posição sobre a exploração mineira nos seus territórios pode ter lógica e causar algum desconforto às estruturas partidárias locais, mas é um caminho bastante estreito e que desemboca num beco sem saída. É perfeitamente indiferente o que esses candidatos digam. O que importará é o que os seus aparelhos decidirão uma vez instalados na Assembleia da República. E sabe-se que dirão sim, e que na melhor das hipóteses dirão sim, mas a resposta definitivamente negativa à mineração não será encontrada na Assembleia da República, nem que se escave muito. Nesse sentido, parece-me especialmente importante o apelo para ações descentralizadas no próximo dia 28, ou seja, já esta sexta-feira, para dizer que a luta se desenrola muito para além do campo institucional, apesar de ainda não ter chegado ao nível do ativismo na Sérvia, onde as manifestações e bloqueios enormes obrigaram a empresa Rio Tinto a desistir dos seus planos para minerar nesse país. Também para se dizer que, independentemente do cenário pós-eleitoral, a luta se manterá ativa, porque não se trata de um jogo político clássico, mas sim de um combate genuíno pelo direito à água, ao território e à vida tal como escolhemos viver. No texto de apelo a essas ações para dia 28, pode ler-se: porque a justiça e a política não se fazem apenas através das urnas, saímos às ruas para fazer ouvir a nossa voz e introduzir o tema da mineração, até agora silenciado, no debate público e mediático. Contra o progresso da destruição, apelamos à autonomia e à ação direta. Apelamos à união entre diferentes territórios para afirmarmos uma só voz, não às minas. Apelamos a que no dia 28 de janeiro sejam organizadas ações nas aldeias, vilas e cidades, um pouco por todo lado. Penduremos faixas, organizemos manifestações, protestos, bloqueios de estradas, conversas, sessões de esclarecimento, etc. Mostremos a todas as forças partidárias que, não importa quem ganhe o teatro eleitoral de dia 30, continuaremos a lutar pela vida. Preservando a nossa autonomia local, bem como as dinâmicas próprias a cada luta, mostraremos que, apesar das nossas diferenças geográficas, continuamos juntas em solidariedade. Se estás a pensar organizar uma ação ou mobilização na tua localidade, contacta-nos para minasnao@riseup.net. minasnao@riseup.net para que possamos ajudar com a comunicação e o apoio logístico. Futuro minado, não obrigado. Futuro minado, não obrigado. Aqui não vai haver mina. Minas não. Sim à vida, não há mina. Sim à vida, não há mina. Sim à vida, não há mina. Sim à vida. Não há vida. gadanho está molado, a messa está no cegar. Sou de gadanho em punho, mas hoje não vou ceifar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da foice, a hora de morrer ou de matar. Vou para a rua de gadanho, porque tenho de lutar. Brigada da foice, a hora de morrer ou de matar. Aquela enxada galega, naquelas mãos calejadas, já tanta terra virou hoje. E grita revoltada, quem justiça do mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, faça justiça ou seja. Quem justiça do mundo não pode ser tolerada. E se a justiça está cega, faça justiça ou seja. Forquilha de cinco dentes, rajo de dois dentes só. O abril está tão distante, ninguém se lembra de vós. Está esquecido já um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho urgente, já cansa, fazei ouvir vossa voz. Está esquecido já um canto, estamos esquecidos nós. Trabalho urgente, já cansa, fazei ouvir vossa voz. Para a vida, ninguém sai para trabalhar. A luta faz-se nas ruas, a hora é de lutar. De defender o que é nosso e que nos querem roubar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e acabar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a deixar. E não há lei que me obrigue a ser fodido e a aceitar. E não há lei que me obrigue a ser fodido. Estivemos a ouvir Brigada da Foice e, antes de acabar, vamos ouvir ainda Trash Bile com o tema Não Sejas Parvo. Trata-se de uma das músicas que aparecem no segundo volume de Música Sem Filtros, as coletâneas de bandas que oferecem um naco do seu trabalho para gerar algum rendimento para o jornal Mapa. Sobre o próximo número desse jornal e também sobre este Música Sem Filtros, volume 2, ainda voltaremos em programas futuros. Por hoje, ficamos por aqui com Trash Bile e Não Sejas Parvo. Oh, Zinguerelhos. Eu sou a mosca que pousou em sua sopa. Eu sou a mosca Zinguerelhos.